na grade, rap é o som, rei sangue bom. Cola na grade, rap é o som. Rapaziada, firmeza, larga seu back, fica a pampa, liga. Os manos firmeza, que são os manos que não me desanda. Tá fim de colar, querer chegar, aqui é assim. Tá fim de colar, querer me tirar, Deus tem a pena de ti. Tô ligado, todo mundo tem uma pá de problema na sua vida. Não leva comigo não, sente se não, diz com as tua ferida. Você vai ver, quando fico nervoso eu falo pra caralho. Não leva comigo que eu não sou carta fora do baralho. Eu tô ligado, fazer o mal, não medir esforço. Ligaram pra polícia, me colocaram no maior sufoco. Fazer o quê? Se eu tô ligado que a vingança nunca é plena, te leva pro inferno, matar ou me envenena. Queria ser uma bigorna pra cair no seu pensamento. Meu golpe é no olhar, minha língua tem veneno. Tome cuidado, eu tenho a força de um grande guindaste. Nem vem bater de frente, pois sofrerá um desastre. Se és humilde, pode entrar, fique à vontade. Nossa banca é sincera, não tem medo da verdade. Quer entender, quer ouvir, aqui é assim. Tô pouco me lixando pra quem fala mal de mim. Aqui é o Tref, estaremos unidos até a morte. Felizmente não precisamos contar com a sorte. Isso sim, é união e ninguém desacredita. Então se liga na fita, hip hop é o que liga. Ei, sangue bom, cola na grade. Rap é o som, rei sangue bom. Cola na grade, rap é o som, rei sangue bom. Cola na grade, rap é o som, rei sangue bom. Cola na grade, rap é o som. Hey Joe, entra na batida e sente o flow. Hip hop, elementos, representou. A família está unida, que é o Tref, é que manda a rima. Quem desacredita, cada mal cabe seu dia. Sente a base, irmão, o compasso. R.A.P. de responsa é um arregaço. Periferia, favela, não trema. Morro, viele que segue a cena. Guerra fria que não compensa, a rima que representa pro sistema. A bomba atômica, mais uma vez então. E pra confirmar, a favela toma conta. Atitude, ação, responsa e proceder. Guerrilheiro suburbano lutando contra o poder. Não, contra o poder do dinheiro. Informação manipulando milhares de gueto nesse mundão. Seu barato tá louco e você não se ligou. Mas ainda há tempo, acorde, entre no jogo. Sobre isso eu vou falar mais pra frente. Que é de grão em grão, é que se planta semente. Ei, sangue bom, cola na grade. Rap é o som. Ei, sangue bom, cola na grade. Rap é o som. Ei, sangue bom, cola na grade. Rap é o som. Ei, sangue bom, cola na grade. Rap é o som nacional, membro da cadeia global, mais imune ao veneno do sistema e tal. Hey T, tô aqui, chega aí, pode vir. Zona Sul é o lugar e o show é aqui. Eu tô colado com os irmãos, do lado sul crime. Linha de frente aqui eu sou e o rap me define. Só quem é assina, família disciplina. Faz parte da quadrilha, só quem tem o dom da rima. Eu sei o que parece, né, o que acontece. No corre de um real pra curtir a festa black. Tem várias parceiras, tem vários parceiros que pedem na comunitária o rap verdadeiro. É, cê vem que venha, mas o respeito aqui é o Tref, pra pegar tem que ser sujeito. Até que rude, tem quem goste, não se ilude. Maior virtude do bom malandro é atitude. Mas a verdadeira atitude não é a roupa. Que coisa louca seria ver o Maluf de toca. Ideologia de mil grau, rap nacional e tal. Malandragem paraguaia nessa grade passa mal. É tudo nosso, já falei, eu sei. É Tref, é original, é rap, é lei. Ei, sangue bom, cola na grade, rap é o som. Ei, sangue bom, cola na grade, rap é o som. Ei, sangue bom, cola na grade, rap é o som. Ei, sangue bom, cola na grade, rap é o som. Ei, sangue bom, cola na grade, rap é o som. Ei, sangue bom, cola na grade.